Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. A pomba branca tem 2 tiros no peito. 2 tiros no peito. A pomba branca tem 2 tiros no peito. 2 tiros no peito. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. A pomba branca tem 2 tiros no peito. 2 tiros no peito. A pomba branca tem 2 tiros no peito. 2 tiros no peito. Olá, tubarões. Eu sou a Lúcia, CEO da Pastorinhos Limitada, e esses são os meus sócios, Francisco e Jacinta. E estamos aqui a oferecer 10% por 1.000 milhões de euros da nossa nova ideia que se chama Milagre de Fátima, que consiste em dizer que Nossa Senhora apareceu no cimo de uma árvore, a inventar essa história, para que Fátima seja um local de peregrinação de onde vêm milhões de pessoas gastar dinheiro. E a maioria vem a pé, o que é bom para a pegada ecológica, mas alguns, se tudo correu bem, Deus quiser, hão de vir de joelhos, que isto sonhar não custa, não é? Parece-me interessante, mas como é que pensa fazer dinheiro? O modelo de negócio contempla 3 fontes de rendimento, não é? A primeira é lojinhas que vendem merchandise. A segunda é donativos por parte dos crentes, e temos também uma terceira via, que é investimento externo, que até já assegurámos um investimento de um angel investor da Vaticano Ventures. Mas o melhor é que este negócio é isento de impostos, aqui o Estado não é nada. Ok, então diga-me lá porque é que precisa do investimento aqui dos tubarões. Porque precisamos de contratar uma equipa de elite, uma equipa criativa, que vai inventar 3 segredos. 3 segredos que supostamente Nossa Senhora nos disse e que vão ter por base a nossa estratégia de ativação de marca, não é? Então diga-me lá como é que pretende educar o consumidor. Não, educar não. Isto, educar o mínimo possível é o melhor para este negócio. É verdade que isto, a partir das pessoas com o mínimo de educação, serão os nossos melhores consumidores. Você tem um piadão, Lúcia. E patentes? Tem patentes? Temos, sim, senhor. Temos patentes e até já há pessoas a infringi-las. A Maia e a Maria Helena, essas aldrabonas. É verdade, mas vamos processá-las. Bem, vocês parecem ter visão para a coisa, parece que sabem o que estão a fazer. Eu vou dar-vos exatamente aquilo que me estão a pedir, porque confio em vocês, parecem pessoas honestas. Eu também estou convencido, mas quero 20% e ofereço 2 mil milhões. Susana, quer entrar mais comigo? Esqueci-me da carteira e só por isso estou fora. Então pronto, eu também estou fora, mas vou ser cliente. Oh! Espera lá que eu não vejo um piso à frente e não conheço as vozes. Que isto agora quem é que está a oferecer o quê? Afinal, enganei-me. Você não tem visão nenhuma. We have a sinner with us here.